www.rpg-internacional.fr. L'entreprise Alberto Coelho à Ormes recherche ouvriers polyvalents spécialisés dans la rénovation. Possédant le permis B, disponible de suite, contactez le 06 75 60 59 65. A empresa Alberto Coelho em Ormes procura operário polivalente especializado na renovação com carta de condução, disponibilidade imediata. Contactar o 06 7560 5965. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Estamos à escuta do mix com muita, muita música portuguesa. E muito bom dia a todos. Ora, hoje somos o 2 de dezembro de 2022 e estamos cá com mais uma emissão que tem pelo título Fim de Semana à Porta. Depois do primeiro dá mais dois ou três. 18 minutos e estamos à escuta de um mix português e a gente está cá com mais uma emissão, o fim de semana à porta, apresentado por Lourenço para hoje 2 de dezembro de 2022 e estamos a 22 dias do Natal. Isto vai passar e bem e a voar. Então, boa escuta e uma ótima manhã com a Rádio Arcancelo 96.2. nossa mulher tem o cheiro a jasmim.

então estamos à escuta de Nádia de Sameira, Jesus de Nazaré. E depois vamos continuar com Nádia Sameira também, Subi ao Monte.

Não sei o que fazer, vivo por viver, porque te perdi. Por te amar assim, este amor sem fim, sinto-me perdido. Quero acreditar que tu vais voltar para ficar comigo. Sabes que te quero, porque eu espero, esquece o passado. Se gostas de mim, não me deixes assim, fica do meu lado. Prestamos a escuta de Amarante. Amarante, que é um grande cantor, que linda voz que ele tem também. E depois a seguir ficamos com Carlos Pires, Saudade de Vocês. Quem não tem saudade de vocês? Então vamos à escuta de Carlos Pires. Ele é que diz que vai embora, eu não, ainda tenho aqui mais duas horas a passar. Estamos na nossa primeira hora da emissão do fim de semana à porta. E eu estou aqui com grande gosto e prazer de, na sua companhia. Vocês então estão com a Rádio Arco-Íris 96.2. Solidão, que a saudade desse amor que vive em outro coração, porque o nosso se desfez. Quem ama só queria voltar atrás e não fazer o que a gente fez. Chora, coração, por alguém que atrás ficou. Chora, coração, por alguém que nos deixou. A vida quis assim, fugiu de ti e tu de mim. E agora tu e eu, só para depois. E vimos de escutar Amarante do que podia ser. E então, vocês como sabem, hoje somos o 2 de dezembro de 2022 e temos, hoje é sexta-feira, e logo teremos o nosso Portugal a jogar. E ora então, eu vou passar aqui um cântico da seleção portuguesa. E temos que dar a ver logo e apoiar o nosso país. Então, força Portugal! Ora, pois, da ideia de Portugal tem que ganhar e mesmo que já esteja apurado, temos que entrar para o campo e suar um bocadinho e ganhar o nosso jogo, que é muito importante. E então vamos continuar com as nossas músicas e com a missão com o fim de semana à porta. E espero que vocês estejam todos aí desse lado, bem de saúde e com uma ótima exposição a escutar as nossas belas canções.

a Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, o divórcio vai chegar. O dia que chegar, você vai ver. Vai mudar isso que tem que acontecer para nossa vida melhorar. E vamos cantar para todo mundo: o divórcio vai chegar. Graças a Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, o divórcio vai chegar. Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, o divórcio vai chegar. Ora, 10 horas e 23 minutos e vimos de escutar Rubem Aguiar, música do Gago, Sará e o divórcio vai chegar. Então, e vamos continuar com as nossas belas músicas. Desta vez vai ser Dia Paisão Lágrima. Esta canção é dedicada para toda a família da falecida Madame Pinheiro. Então, vamos ouvir esta bela canção. Sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Deixaria matar. lágrima tua, e a alegria me deixa de matar. Ora, 10:29 e vimos de ouvir o Dia Paisão, a lágrima que foi dedicada para toda a família de Sr. Pinheiro. Ora, e vamos continuar então com a nossa dedicatória. Eu tenho aqui já uma dedicatória, que é da parte de Manuela de Araújo para a sua colega Rosi, para toda a sua família, para o seu homem e para todas as pessoas que a conhecem. E não esquecendo todos os animadores da Rádio Arcanciel e todo o auditório. Então, como de habitude, vamos passar aqui a bela música dela, Apaixonada, que tem por título Tony Carreira Resta. Devemos de escutar Tony Carreira ao resto que foi pedido da parte de Manuela de Araújo para a sua colega de Rosi e todas as pessoas que a conhecem, não esquecendo todos os animadores. Então, da minha parte, muito obrigado e desejo-lhe um ótimo dia. E vamos continuar com José Ricardo. Eu te amo. Ora, 10h38 minutos e vimos de ouvir então José Ricardo, eu te amo demais. E continuamos com as nossas dedicatórias. E desta vez vai ser da parte da Glória, para todas as doentinhas do mundo. E Glória, que é a nossa animatrice,

e vimos de ouvir então o Marco Paulo Nossa Senhora, que foi pedido da parte da nossa Glória para todos os dentinhos do mundo e para todas as pessoas que a conhecem. Ora, e continuamos então com a nossa dedicatória. Já tenho aqui mais uma dedicatória, tenho mais, não é? Mas vou começando a passar de pouco a pouco, porque o tempo passa e depois não tenho tempo de ir passando. E é da parte de António Lourenço, para todos os seus colegas de trabalho, para toda a sua família e para todas as pessoas que o conhecem, e não esquecendo o animador, da minha parte, eu desejo um ótimo dia e tudo de bom, e com muita coragem ao trabalho, porque não está nada calor e as pessoas têm que trabalhar para aquecer um bocadinho, não é? Então desejo-lhe uma ótima sexta-feira e vou-lhe passar aqui então, e também não esquecendo o colega dele, o Eduardo Teixeira, e todos que o conhecem, não é? E vou passar aqui então o nosso Ruizinho de Penacova, a criada da Cota Velha. Então subimos de escutar o Ruizinho de Penacova, que foi pedido de António Lourenço. Ora, e continuamos com as nossas dedicatórias, e desta vez vai ser da parte de seu xerri, Henrique Lourenço, para a sua esposa Salomé, que está hoje de parabéns. Então, e da minha parte, desejo-lhe bons parabéns, um ótimo dia também, e que tenha muita felicidade na vida e que continue. Ora, e então vamos passar o Jorge Ferreira, parabéns, parabéns. Parabéns. seja muito repetida, com alegria e muita felicidade, com parabéns por mais um ano de vida. Na caminhada do teu traçado caminho, de altos e baixos que a vida tem para te dar, que encontres sempre muito amor, muito carinho, que uma razão que incentiva a celebrar. Mais um aninho, mais um sonho, uma quimera, juntinho aos outros que na vida tu já tens. Felicidades por mais uma primavera. E parabéns, parabéns, parabéns. Esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns e muitos anos de vida. Que esta data se repita muitos anos sem limite e nunca seja esquecida. Parabéns, parabéns por esta data tão querida. E que esta folha virada seja sempre parabéns, parabéns e muitos anos de vida. Que esta data se repita. Ora, então, vimos de ouvir parabéns, parabéns, que foi da, pedido da parte de São Charri Henrique Lourenço para a sua Charri Salomé, que está hoje de parabéns e que desejo um ótimo dia com muitos, muitos beijinhos. Então, e vamos continuar com as nossas músicas e daqui a pouco vamos passar uma página de público e depois continuaremos com muita, muita música. Ainda temos muita música para passar até ao meio-dia. Ora, são 10 horas e 52 minutos e continuamos com quem? Amarante. Foram as noites contigo que descobri Ora, então vimos de ouvir Jorge Ferreira, Só Sentia Solidão. E são 11 horas aqui nos nossos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Então vou passar uma página de pub e a seguir continuaremos com as nossas belas músicas e a nossa dedicatória. Então, até já.

Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. L'entreprise Alberto Coelho à Ormes recherche ouvriers polyvalents spécialisés dans la rénovation. Possédant le permis B, disponible de suite, contactez le 06 75 60 59 65. A empresa Alberto Coelho em Ormes procura operário polivalente especializado na renovação com carta de condução, disponibilidade imediata. Contactar o 06 7560 5965. Ora, então são 11 horas e 6 minutos e vocês vêm de ouvir uma página de pub, mas até aqui um pequeno anúncio a fazer, que só vou dar da comuna, e é para dizer que a comuna de Orme organiza um tradicional marché de Noël, le samedi 10 de dezembro, a partir de 15h à 19h, place Robert Mauguer, devant la mairie. E então tem tudo, que coisas gourmandas, de joelhos, e há tudo, e joue pelos enfants, beneficia de ser um beneficiário, decoração de bijoux, etc, etc. Então, a comuna de Orme organiza seu tradicional marché de Noël no samedi 10 de dezembro, a partir de 15h à 19h, place Robert Mauguer, devant la mairie. Ora, e vamos continuar com as nossas músicas e com as nossas dedicatórias. E desta vez tenho aqui mais uma dedicatória, que é da parte de Maria do Céu, para todas as pessoas que a conhece, para toda a sua família, não esquecendo os animadores e também todas as pessoas que a conhece, e todos os doentinhos do mundo, e também o nosso auditório da Rádio Arcancião. E vamos ouvir o Saúl, o Bacalhau Quer Alho. Como hoje é sexta-feira, calha bem que todas as sextas-feiras, a bem dizer, as pessoas comem um bocadinho de bacalhau e coisa, mas não se esqueçam de meter o alho. Então, boa escuta, um bom apetite e uma ótima manhã. Com uma pinguinha, anima cá o rapaz. Quem Ora, então vimos de ouvir o Saúl Bacalhau Quer Alho, que foi pedido da parte de Senhora Maria do Céu. Ora, então, e vamos continuar com as nossas dedicatórias. Desta vez tenho aqui mais uma, que é da parte da Cera Esperança, que é uma pessoa que está sempre à escuta das nossas músicas e da nossa rádio, a Rádio Arcanciel 96.2. E então ela pede para passar uma cançãozinha para todos os doentes do mundo, para todas as pessoas que a conhece, e não esquecendo o Sr. Agostinho e o Sr. Agostinho Monteiro e o Sr. Armando, e então para toda a sua família também. E vou-lhe passar aqui uma canção que ela gosta bem de ouvir, este cantor, que tem por título O Sagriano Sagra. E também não esquecendo todos os animadores e todo o auditório da Rádio Arcanciel. Vou passar Graciano Sagra, Romarias de Portugal. Eu vou bailar. Meu amor, anda comigo, quero te fazer feliz. Vamos a Braga, festa do bom Jesus, e a Viana, senhora da agonia, e de remédios de Valego, eu e tu. Vamos ao Porto, no São João, que alegria, depois à Penha, Vila Real, céu azul, e à senhora do socorro. Eu vou bailar. Meu amor, anda comigo, quero te fazer feliz. Vamos juntinhos ao São Mateus de Viseu, Castelo Branco, à Senhora do Almutão. Depois descemos Santa Eufémia, tu e eu, Senhora do Monte Alentejo, no verão. No Rio Alentejo estamos mais perto de Deus. Depois vamos a Lisboa, Santo António, pois então. Eu vou dançar para as romarias que tem no meu Portugal. Eu vou bailar. Meu amor, anda comigo, porque não há nada igual. Eu vou dançar para as romarias no sul do meu país. Eu vou bailar. Meu amor, anda comigo, quero te fazer feliz. Vamos sorrindo ao Algarve com calor, ver os santinhos festeiros que há por ali. Depois Madeira, festa de santos e flores, Espírito Santo nos Açores vai para o fim. E lá para o ano vamos voltar com amor, às romarias que este ano me esqueci. Ora, vimos de ouvir Graciano Sagra, Romarias de Portugal, que foi pedido da parte de Ser Esperança para todos os doentinhos do mundo e para todas as pessoas que a conhecem, e não esquecendo o Ser Agostinho Monteiro e o Ser Armando e a sua família. Ora, eu vou passar então hoje, como é o 2 de dezembro, tenho uma pessoa que faz anos da família, e vou passar aqui então da minha parte para a Salomé, que está hoje de parabéns, e que é a minha cunhada, e então vou passar aqui esta linda música, a festa vai começar. Ela ainda não começou, mas espero que ela que beba um copinho logo à noite ou isto aqui para festejar o seu aniversário. Então, da minha parte, vou passar esta linda canção. Vimos de ouvir A Festa Vai Começar, de Silvia. E então esta música foi dedicada de mim mesmo para a minha cunhada Salomé, que está hoje de parabéns. E hoje somos o 2 de dezembro e estamos a 22 dias do Natal. E então vou passar aqui esta musicazinha que tem por título A Todos um Bom Natal. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Batem forte os corações. Somos mais que 10 milhões. Por ti, todos juntos cantaremos. Portugal, terra de amor. Voz que assim Bye. 11:39, e então vimos de escutar Tony Carreira, Envelhecer a Teu Lado. E vamos continuar com mais uma dedicatória, e esta vai direta para Chetanov Soluar, para o Cessaruga e para todas as pessoas que ele conhece, e não esquecendo todo o auditório da Rádio Animador. De minha parte, meu muito obrigado e tenha um ótimo dia. Então vamos ouvir o Ruizinho de Penacova, a linda neta desgarrada do casamento.

Maria, guarda bem o teu sentido, que aqui te faço uma jura. Que eu te levo à sacristia, foi Deus que foi servido, dá-me no mar sepultura. Ora, eis que embora outro dia, quando o vento Ora, e vimos de ouvir então o fado de Amália, o fado português, para todas as pessoas que estão à escuta e que gostam do fado. Então vamos continuar com mais uma bela música que tem aqui por título Nossa Senhora e é então interpretado por Diana Gil. Pede a Deus por todos nós, paz ao mundo e muito amor. Bendita entre as mulheres, caminho da salvação. Quando rezo no teu altar, sinto uma luz a brilhar dentro do meu coração. 57 minutos, estamos a 3 minutos do fim da nossa emissão, o fim de semana à porta. E continuamos com o toque da minha filha, com Kim Barreiro. Gostam de cosméticos, recordo o original. É muito mais barato, é um produto natural. Ora, então, e é com esta bela canção que eu vou acabar a minha missão. E logo então à tarde vocês podem encontrar a rádio RDP Internacional e podem encontrar depois com Nicolás. Se como um souvenir. E depois à tarde, às 17, às 19, a descoberta por Manu. E a partir das 19 às 21, Mabrica Alvino. E então, vamos já despedir de vocês. Desejo que vocês passem um bom fim de semana, com muita saúde, tudo bom. E encontraremos cá então terça-feira para mais uma missão com as manhãs românticas. E quanto a hoje, espero que vocês tivessem gostado da minha missão e tivessem passado uma ótima manhã de sexta-feira com estas belas músicas. E desejo tudo bom a vocês, muita coragem. E então, até terça-feira, se Deus quiser, encontraremos cá para uma novela emissão com as manhãs românticas. Até lá, protejam-se bem, bom apetite a todos e um ótimo fim de semana. E vamos deixar com a RTP Internacional. Então, bom fim de semana a todos e tudo bem. Muito bom dia, são 11 horas em Portugal Continental e na Madeira, 10 horas nos Açores. Numa altura de descida das temperaturas, o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses alerta para os perigos relacionados com o aquecimento de habitações. António Nunes diz que, devido à inflação, muitas pessoas estão a recorrer a métodos menos seguros. É um 11 alternativo. Portugal vai fazer poupanças na partida frente à Coreia do Sul, marcada para esta tarde no Mundial do Qatar. Sexta-feira fria com céu limpo, previstos apenas períodos.